Fecheiro 17. A alimentação com que esta família subsiste não se parece com nada que eu tenha comido antes. Mr. Groat sai de madrugada com a sua espingarda e uma cana de pesca e volta com esquilos e perus selvagens, peixes com bigodes e, de quando em vez, um veado de cauda branca. Regressa ao final da tarde coberto de resina de pinheiros. Traz, sobretudo, esquilos vermelhos, que não são tão bons como os esquilos cinzentos, e outros maiores, a que chama caudas farfalhudas. Alguns são tão grandes que parecem gatos cor de laranja. Chilreiam e assobiam, e ele leva-os a mostrarem-se, chocalhando duas moedas, o que imita o barulho que eles fazem. Os esquilos cinzentos são os que têm mais carne, explica-me ele, mas também são os mais difíceis de distinguir no bosque. Quando se assustam ou zangam, fazem um ruído agressivo, que soa shh, shh. É assim que ele os encontra. Mr. Groat pela e destripa os animais com vários movimentos fluidos. E depois dá-me corações e fígados minúsculos, pedaços de carne vermelho escura. Eu digo-lhe que só sei cozinhar couve e borrego, mas ele garante que não é assim tão diferente. Ensina-me a fazer galimofre, um guisado de carne picada, cebola e vegetais, com mostarda, gengibre e vinagre. Cozinha-se a carne em gordura animal, em lume alto, para alourar, e depois acrescentam-se batatas, legumes e o resto. É só uma misturada, diz ele, com o que houver. Ao início fico horrorizada pela imagem macabra dos esquilos esfolados, tão vermelhos e musculados como os corpos humanos sem pele no livro de ciências de Miss Larson. Mas a fome cura-me de pruridos. Pouco depois, guisado de esquilo já tem um sabor normal. Nas traseiras há uma horta improvisada que mesmo agora, no início de abril, tem tubérculos à espera de serem desenterrados. Batatas e inhames com míldio, cenouras e nabos de casca grossa. Mr. Groat leva-me lá fora com um espeto e ensina-me a levantá-los da terra e a lavá-los na bomba de água. Mas o solo ainda está parcialmente gelado e é difícil extrair os vegetais. Passamos cerca de 4 horas ao frio a escavar para arrancar aqueles vegetais velhos e duros plantados no verão anterior, até termos um monte feio e retorcido. As crianças vão entrando e saindo da casa, sentam-se e ficam a ver-nos pela janela da cozinha. Sinto-me grata pelas luvas sem dedos. Mr. Groat mostra-me como planta arroz selvagem no ribeiro e colhe as sementes. O arroz tem um sabor agradável e é castanho. Ele planta as sementes depois da apanha, no final do verão, para ter uma colheita no ano seguinte. É uma planta anual, explica-me, o que significa que morre no outono. As sementes que caem no outono ganham raízes debaixo de água na primavera e depois o rebento cresce e rompe à superfície. Os caules parecem erva alta a oscilar na água. No verão, diz ele, planta ervas aromáticas num terreno atrás da casa, hortelã, rosmaninho e tomilho, e pendura-as para secarem no barracão. Agora há um vaso com alfazema na cozinha. É uma visão estranha, naquela divisão suja, como uma rosa no meio de uma sucata. Na escola, no final de abril, Miss Larson pede-me que vá ao alpendre buscar lenha para a salamandra. E quando volto, toda a turma, liderada por Hattie, está de pé para me cantar os parabéns. Fico com lágrimas nos olhos. Como é que soube? A data constava nos teus documentos. Miss Larson sorri e passa-me uma fatia de pão de arando. Foi a minha senhoria que fez. Olho para ela sem saber se percebo. Para mim? Disse-lhe que tínhamos uma aluna nova e que estavas quase a fazer anos. Ela gosta de cozinhar. O pão denso e fofo sabe à Irlanda. Basta-me dar uma dentada para estar de novo em casa da avó, em frente ao calor do seu fogão Stanley. Passar dos 9 para os 10 é um grande salto, diz Mr. Post, de um algarismo para 2. Vais ter 2 durante os próximos 90 anos. Nessa noite, enquanto desembrulho o que sobra do pão de arando em casa dos Groat, falo-lhes da minha festa. Mr. Groat solta uma gargalhada. Que tolice celebrar uma data de nascimento. Eu nem sei em que dia é que nasci. E é certo que não me lembro do aniversário de nenhum deles. Comenta, com o gesto de uma mão a abarcar todos os filhos. Spruce Arbor, Maine, 2011. A olhar atentamente para o ficheiro de Molly, Lori, assistente social, instala-se num banco. Então vais sair do sistema de acolhimento dentro de, vejamos, fizeste 17 em janeiro, portanto, daqui a 9 meses. Já pensaste no que vais fazer depois disso? Molly encolhe os ombros. Nem por isso. Lori rabisca qualquer coisa na pasta que tem à sua frente. Com os seus olhos brilhantes e pequenos como botões e o nariz afilado, a meter-se na vida de Molly, Lori faz-lhe lembrar um furão. Como de costume, estão sentadas a uma das mesas de laboratório de uma sala de química da escola secundária, que está desocupada às quartas-feiras, à hora de almoço. Algum problema com o estibador? Molly abana a cabeça. Dina mal lhe dirige a palavra. Ralph mantém-se afável. Está tudo na mesma. Lori toca no nariz com o dedo indicador. Já não usas argola. O Jack achou que podia assustar a velhota. A verdade é que, ainda que a tenha tirado por causa de Jack, não sente pressa alguma de voltar a pô-la. Há certos aspectos que lhe agradam na argola do nariz. O facto de a marcar como rebelde, para começar. Vários furos na orelha não surtem o mesmo resultado. Todas as quarentonas divorciadas da ilha têm meia dúzia de argolas nas orelhas. Mas a do nariz exige muita manutenção. Está sempre em risco de infetar. E ela tem de ter cuidado com ela quando lava a cara ou se pinta. Até é um alívio não ter metal na cara. A percorrer lentamente as folhas da pasta, Lori comenta: até agora já cumpriste 28 horas, muito bem. E que tal tem sido? Nada mal. Melhor do que esperava. Como assim? Molly tem ficado surpreendida por descobrir que já vê a tarefa com bons olhos. 91 anos é muito tempo de vida. Há imensa história naqueles caixotes e nunca se sabe o que se irá encontrar. Um destes dias, para dar um exemplo, exploraram uma caixa com decorações de Natal dos anos 1930, de que Vivian já se tinha esquecido. Estrelas e flocos de neve de cartão, cobertos de brilhantes dourados e prateados. Bolas de vidro ornamentadas, vermelhas, verdes e douradas. Vivian contou-lhe histórias sobre a altura em que decorava a loja da família para a época festiva, quando colocava aquelas decorações num pinheiro a sério na montra. Gosto dela, até é fixe. Refere-se à velhota? Pois. Bom, ainda bem. Lori esboça um sorriso tenso. Um sorriso de furão. Faltam-te o quê? 22 horas, certo? Tenta aproveitar a experiência ao máximo. Espero não ter-te lembrar que continuas em liberdade condicional. Se fores apanhada a beber, com drogas ou a infringir a lei, seja de que maneira for, voltamos à estaca zero. Estamos entendidas? Molly sente-se tentada a dizer: caramba, quer dizer que tenho de fechar o laboratório de anfetaminas e que tenho de apagar do Facebook as fotografias em que apareço nua? Mas, em vez disso, limita-se a sorrir-lhe calmamente e a responder: estamos. Tirando o relatório de notas de Molly da pasta, Lori diz: ora, vê só, os resultados dos teus exames estão na casa dos 600. Nota: os exames SAT, Subject Achievement Tests, que avaliam os alunos norte-americanos e são tomados em consideração a quando da candidatura para o ensino superior, regra geral, são classificados com notas entre os 200 e os 800 pontos. Fim de nota. E neste semestre estás com média de 3,8. Nota, numa escala de 0 a 5. Fechar nota. Isso é mesmo bom. Esta escola é pouco exigente. Isso não é verdade. Não é nada de especial. Na verdade, até é. Com notas destas, poderias candidatar-te ao ensino superior. Pensaste nisso? Não. Por que não? No ano anterior, quando a transferiram de Bangor High, ela estava quase a perder o ano. Em Bangor, não tinha qualquer incentivo para estudar. Os seus pais de acolhimento andavam sempre em festas. E ela chegava da escola a uma casa cheia de gente bêbada. Em Spruce Arbor não há tantas distrações. Dina e Ralph não bebem nem fumam e são rigorosos nesse aspecto. De vez em quando Jack bebe uma cerveja, mas nada mais do que isso. E Molly descobriu que gosta mesmo de estudar. Nunca lhe tinham falado na possibilidade de ir para a universidade, exceção feita ao conselheiro de orientação profissional da escola, que, sem grande entusiasmo, lhe recomendou que fosse para a escola de enfermagem, quando, no semestre anterior, ela teve um muito bom a biologia. As suas notas têm subido sem que ninguém dê por isso. Não me parece que seja feita para a faculdade, diz Molly. Bem, ao que parece, és, contrapõe Laurie. E como vais ficar oficialmente por tua conta, quando fizeres 18 anos, és capaz de querer ponderar essa possibilidade. Há algumas bolsas bem razoáveis para jovens que tenham feito parte do sistema de acolhimento. Fecha a pasta. Ou então podes candidatar-te a uma posição de empregada da loja de conveniência de Somersville. A escolha é tua. Então como é que vai esse trabalho comunitário? Pergunta Ralph ao jantar, enquanto se serve de um grande copo de leite. Vai bem, diz Molly. A mulher é mesmo velha. Tem montes de coisas. Tantas que se demore 50 horas a ver? Intervém Dina. Não sei, mas acho que vou poder fazer outras coisas se acabar de limpar os caixotes. A casa é enorme. Pois, eu já fiz uns biscates lá. Canos velhos, afirma Ralph. Conheceste a Terry, a governanta? Molly acena com a cabeça. Na verdade, ela é a mãe do Jack. Dina levanta a cabeça. Esperem lá, Terry Gallant? Eu andei no liceu com ela. Não sabia que o Jack era filho dela. Pois é, confirma Molly. A agitar um pedaço de salsicha no garfo, Dina diz. Pois, quanto mais sobe, maior é a queda. Molly fita Ralph com uma cara que diz. Mas que raio! No entanto, ele limita-se a olhar placidamente para ela. É triste quando isso acontece, sabem? Continua Dina a abanar a cabeça. A Terry Gallant era muito popular. Foi eleita rainha da festa de início de ano letivo e tudo. Depois engravidou de um mexicano qualquer. E agora vejam só, é uma criada. Ele é dominicano, balbucia Molly. Tanto faz, esses imigrantes ilegais são todos a mesma coisa, não são? Inspira fundo, mantém a calma. Acaba o jantar. Se assim um diz, pois digo. Então pronto, meninas, já chega. Ralph está a sorrir, mas exibe um esgar preocupado. Sabe que Molly está zangada. Ele passa a vida a arranjar desculpas. Ela não queria ofender. Está só a provocar-te. Quando Dina faz coisas como entoar A Tribo Falou, depois de Molly expressar uma opinião. Tens de deixar-te levar tão a sério, minha menina, disse-lhe Dina, quando Molly lhe pediu que parasse de fazer aquilo. Se não fores capaz de te rir de ti mesma, vais ter uma vida muito complicada. Por isso Molly força os músculos do rosto para sorrir, agarra no prato, agradece o jantar a Dina. Diz que tem muitos trabalhos de casa e Ralph oferece-se para limpar a cozinha. Dina diz que está na hora de se distrair com algum programa parvo de televisão. Donas de casa de Spruce Harbor, sugere Ralph. Quando é que farão esse? Se calhar a Terry Gallant podia entrar. Mostravam aquela fotografia dela no anuário da escola com a tiara. E depois passavam para um plano em que a víamos a lavar o chão. Dina solta uma gargalhada. Eu cá não perdia.